batidão da viola no requebrar da loirinha. Eu danço a noite toda tomando uma geladinha. O batidão da viola no requebrar da morena. O baile já corre solto, a noite fica pequena. No baile tem coisa boa, mulher, cerveja gelada. No batidão da viola a festa fica animada. Se tem mulheres bonitas é só me chamar que eu vou. Mulher, cerveja e viola, pra mim não tem hora, é pra lá que eu vou. O batidão da viola no requebrar da loirinha. Eu danço a noite toda tomando uma geladinha. O batidão da viola no requebrar da morena. O baile já corre solto, a noite fica pequena. E agora eu quero convidar pra cantar comigo a dupla Alex e Van. É com vocês, amigos! Faz barulho daí, Leandro Ávila, que nós faz barulho daqui. A festa tá animada, rasgo fole e sanfoneiro. Eu quero dançar mais uma, trabalhei o dia inteiro. Agora é só alegria, vai até o amanhecer. Só tem mulheres bonitas, daqui não saio solteiro. No batidão da viola, no requebrar da loirinha, eu danço a noite toda tomando uma geladinha. No batidão da viola, no requebrar da morena, o baile já corre solto, a noite fica pequena. No batidão da viola, no requebrar da loirinha, eu danço a noite toda tomando uma geladinha. No batidão da viola, no requebrar da morena, o baile já corre solto, a noite fica pequena. No batidão da viola, no requebrar da loirinha, eu danço a noite toda tomando uma geladinha. No batidão da viola, no requebrar da morena, o baile já corre solto, a noite fica pequena. Faz barulho, gaiteiro!